Salvador, boa noite, Azul 4206, ponto de espera da 10 pronta. Zero meio, visão com a TR na curva final no zero. Cabeça. Após o tráfego, a linha mantém, cabeceiro no zero. Após o tráfego, a linha mantém, na 10, 4206. Estabilizou o ILS, já estabilizou o localizador, já visual, propõe mudança de regra. Mantém ainda a sinal da 10, da ILS X-Way, chamando torre em 18895, mais o Jet Mike. 18895, Jet Mike. Gol 869, pode voar, Alessa? Afirmativo, direto Alessa, está livre, 1869. Ok, obrigado Alessa, gol 869. 219, boa noite, obrigado. Torre o Papa Romeu Mike Juliette Mike, estabilizado, fui LS 10. Propõe mudança de regra, aproximação para 17. Mike Juliette Mike, cancela as regras da presente, curva na esquerda, reporte na final da 17, altímetro 10 no 3. 7, reportará a final da 17, altímetro 10 no 3, Mike Juliette Mike. 206, livre decolagem, pista no 0, vento no 20 graus, com 05 nós. Livre decolagem, azul 4206. Decolhe 55, controle 120, decimal 8, tomou ruim, boa noite. 208, obrigado, 4206. Controle Salvador, muito boa noite, Azul, 4206. Azul 4206, contato com o radar de colégio. Muito bom, 350, saída PUCA. Ficou assim, né? Informação foi para o Azul 4206, controle. Afirmativo. Muito bom, 350, saída PUCA. Contato com o radar de colégio. 350 na PUCA, 4206 da Azul. Azul 508, desça para 2000 pés. Está autorizado o ILS X-Ray. O altímetro no 0 no 3. Reporte localizador. 208, autoridade de descida para 2000 pés. Confirma ajuda de altímetro? 1013. 1013, ajuda de altímetro. Mike Juliette Mike, direção do final 197, baixou e travou. Torre Mike Juliette Mike, tem livre pouso, pista no 7, o vento no 20 graus com 05 nós. 7 autorizado, Mike Juliette Mike. Charlie 58, confirme o estacionamento. Passa 80, após ingressa próxima esquerda, a primeira taxi esquerda, taxi papá, prosseguindo até o PAT 5, estaciona ali, frequência, boa noite. Boa noite, mais uma vez. Salve Salvador, o trip 5415 para pushback, estacionamento. Trip 5415, livre estacionamento, metáxi, pátio 3. Vai, ataque, pátio 3, 5415. Gol no 869, chama Centro Recife, 1260, alterno 288. 260, 285, você? 288. Desculpa, controle, não deu pra entender, é 1268 e 260, confirma a outra. Joke 08, complete final, chame torre, frequência 11895. 1118, mais 5, chamada torre. Joke 2, Joke 08, estabilizado no ILF. Joke 08, confirme, já está com o trem checado, altímetro no 013. Joke 08, trem pouso baixar e travar. Trem checado, Joke 08, trem pouso autorizado, pistão no 0. O vento 130 graus com 08 nós. Joke 08. 5, alterno 3365. 5, 4, 5, 3, 3, 6, 5, azul, 4, 2, 0, 6. Boa noite, senhor. Salvador, trip 5415, parte 3, para o táxi, 70 a bordo, 2 horas e 30, vitória. Gente, trip 5415, parte 1 no Índia, no ponto de para chame torno, no 895, ajuste no 013. Parte 1 no Índia, no ponto de espera, 1 no 895, ajuste no 013, graças ao trip 5415. Salvo. noite. 5405, eu tenho ponto esperando, sua escuta. 2355, visual com o tráfego na curta, final no zero. Negativo. A passagem do tráfego na curta, após o mesmo ali, mantém cabeceiro no 0355415. Após o tráfego ali, mantém no 0345. Ali mantém, por favor, podia confirmar o tipo de aeronave que acabou de pousar? Um Eco 3 e no 4. No solo 05, faça 180 sobre a pista. Reporte livrando a pista. Confirme que a gente utiliza o tipo de equipamento? Alinhado e mantendo ao 1 da terra. Levar em pista livre, 35415. Boa noite, Xenai 6210, sem identidade. Xenai 6210, sem identificação. Chegada Mari, desse mantém 050. Chegada Mari, 5, decolo 08, controle 120, decimal 8, bom voo e boa noite. 120, decimal 8, boa noite, bom trabalho, valeu. Sou de Salvador, muito boa noite, trip 5415. Trip 5415, sobe nível 140, vigilância radar. 140, vigilância 5415. 645, autorização Vitória. É 45, um minuto, cópia. Gente. Copia. Copia. Tô no 645, Vitória aprovado nível 360, via Peruíbe 50. Decola da pista no 0, perfeito saída da El, curva direita, Leda após direto, Bidev. Transponder 5450, controle Salvador no 208. Autorizado 360, via Peruíbe 50. Decola da 10 da El, Leda, Bidev. Transponder 5054, controle 1208, 645. Vou no 645, transponder 5450. 5450, gente. Vou no 645, cotejamento correto, informação em curso X-ray, chame pronto. Chamarei, obrigado. Solo Salvador, é o 3897 da SAM. Uma boa noite, está com informação X-ray, pronto para cópia. Boa noite, SAM 3897, aguarde cópia. Tá 3897, copia. Prossiga. Tá 3897, Guarulhos, aprovado nível 340. Via Pezulu no 0, Bridge. Pezulu no 6. Bravo Hotel Zulu. DCT Trive, DCT Poços. Decola da pista no 0. Perfil de saída da El. Curva direita. Leda após direto, Motiva. Transponder 5447, controle 1120.8. Guarulhos 340, decola da 10. Após a Perzulu no 0, a Perzulu no 6, Bravo Hotel Zulu, Trive Postos. A saída é a da El Leda Motiva 5447-2080. É o controle 3897. Confirmando, 3897, voa o Perzulu no 0 até Bridge. Perfeito. O Pesulo 1-0, Bridge, o Pesulo 1-6. Tá 3897, cotejamento correto, chame pronto. Tá pronto já, puxe acionamento 3897. Libra Chanar Chumitati, tá 3897. Libra Chanar Chumitati, 3897, tá pronto. Paulo Salvador, boa noite, Chanar 6259, com X-Ray, autorização Guarulhos. Boa noite, Chanar 6259, previsto saída da Euleda Motiva, aguarde. Oceania 6259, copia. Quatro, quatro. Oceania 6259, Guarulhos, aprovado nível 360, via Pêsulo 10, bridge, Pêsulo 16, Bravo Hotel Zulu, DCT Triv, DCT Poços. Decola da pista 10, perfil de saída da EL, curva direita, Leda, pós-direto, Mótica. Transponder 5442, controle Salvador 1208. 6259, autorizado Guarulhos, 360, decola da 10, Dael, Leda, Mótica, Triv. Pêsulo 16, BHZ, Triv, Poços. Transponder 5442, controle 208. Chanel 6259, cotejamento correto, informação em curso X-Ray, chame pronto. Sim, X-Ray, chamada pronto, 6259. Localizador, Oceania 6210. Oceania 6210, complete final, chame torre em 118, decimal 95. 7895, 6210. Salvador, boa noite, Oceania 6210, estabilizado. 6210, altímetro no 013, está abaixado de trabalho. Reporte baixado travado, o altímetro no 013. 013, reporta baixado travado. Táxio 3897 com 212 a bordo. Galeão, 4 horas de autonomia. A gente tem de 112 a bordo, Galeão, 4 horas. Negativo, cara, 2-1-2. Gente, 2-1-2, táxi via Índia, no ponto espera, chame torno 1-8-9-5, ajuste no 0-1-3, são 3-8-9-7. 1-3 no ponto espera, 2-9-5, são 4 horas pro Galeão, 3-8-9-5. Afirma, 4, Galeão. 645, posição 10, acionamento na posição posterior, pushback. Bono 645, ciente do acionamento na posição, reporte pronto para o pushback. Postará para o pushback. Era pronto, 3, 8, 9, 7. 9, 7, ali mantém, cabeceiro 1 no 0. Mantém 1 no 0, boa noite, 3, 9, 7. Zero no Solo 23, à direita Solo 21, decimal 9, boa noite. Direita 219, boa noite, meu Deus. Back, 645 no 10. Bom, no 645, ordene com a equipe de solo devido a obras no setor e chame pronto para o táxi. Camará para o táxi, vai bater. Salvador, boa noite, Xané 6210. Xané 6210, táxi via Alfa, Juliette, portão 04. Táxi via Alfa, Juliette, portão 04, 6210. Vem pra nós, tem livre decolagem da pista 10. Livre decolagem 03289, testa cá. O Xané 6210, Paulo voltou. 6210. Por gentileza, 1234. 1234. Paulo Salvador, trip 5219, com a informação X-Way. Trip 5219, Vitória da Conquista, aprovado nível 200. Decola da pista 10, perfil de saída Arbore Alefa, curva à direita. Após Alefa, DCT ao Flor direto. Transponder 5432, controle Salvador 1208. Autorizado 200 para a Vitória da Conquista, decola da 10, saída Árvore Elefa, primeira curva direita, após o flor direto. Transponder 5432, controle 120, decimal 8, 35219. 35219, cotejamento correto, informação em curso X-Ray, chame pronto. Camará pronto, 5219. 20, decimal 8, tem um bom voo, boa noite. 208, boa noite. Olha, Salvador, boa noite, 3897, na sua escuta. São 3897, contato o radar, saída da EL, quadro nível 340, vigilante. 340, pode vai direto da EL? Avisado da EL. 3297. 9971, nação de identificação. Autorizada a chegada bom, fidência mantém a 4 mil pés, chegada bom. No ajuste 1-0-1-3. Cinco, quatro, no 5 da trip, chame o controle Ilhéus 1-2-0-1. Para o táxi 131 a bordo, 2h50, Lanterna Galeão. Chegou no 645, táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto espera, chame torno no 895, ajuste 1-0-1-3. Pátio 1 no Índia, ponto espera 1895, 645, boa noite. Tem a saída, se for chamar o centro, solicite direto ao centro. 7-3-8-7. Eu vou 645, ponto de espera da 1-0, pronto. Boa noite, 645, está livre, alinhar e decolar da pista 1-0, vento 1-2-0 graus com 0,5 nós, 1013 altímetros. Livre, alinhar e decolar, vou 645. Tipo 07, sem identificação, chegada a Mari, disse mantém o 050. Nicolas 32, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 208, boa noite. Noite 97 da TAM, chama Centro Recife. 13395, alterno 251. 3395, 251, boa noite. Noite. Controle, boa noite, gol 1645, decolado da El, cruza 1600. 1645, contato radar na decolagem, sobe o nível 360, vigilância. 360, 645. Boa noite, Chope 03, Natal aprovado nível 190, via Golf 677. Decola da pista 10, perfil de saída Puca Transição Caju, curva esquerda. Transponder 5417, controle Salvador 1208. Solo Chané. Solo Chané 6259, Chané 2. Aguarde, o Xané 6259. Tá. Delca 03, planejamento correto, informação em curso, X-Ray, chame pronto. Ajuste no 013, reporte na final da pista no 0. Tem que dar pista, reporte na final, no 971. Afirma, Oceania 6259, 5 ATR da Trip, passar retaguarda, o mesmo está terminando para o Chibete no Pasto 13, não será autorizado. Pode aumentar, aguardando a autorização então, 6259. O Trip 5219, pronto para o táxi, com 72 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alterna Salvador. Cente, Trip 5219, pátio 1 no Índia, no ponto espera, chame torno no 895, ajuste chão 0 no 3. Aqui, via parte principal, Índia, ponto de espera, 18 decimal 95, 5219. Posicionamento 6259, coordeno com a equipe de solo para iniciar o acionamento, pushback após passagem do TR da tripla retaguarda, chame pronto para o táxi. Tendo o TR na retaguarda, se não, espera pushback, chamada pronto, 6259. Boa noite, Chané 6201. Galeão aprovado nível 360. Pia peso Luno 0. SMAP, DCT Luviso, DCT Bravo Bravo Charlie, após conforme a rota do plano. Recola da pista 1-0, perfil de saída da El, curva direita. Leda após direto Motiva. Transponder 5412, controle Salvador 1208. 360 para o Galeão, pelo apelido 10 e até SMAP, após direto Lúcio, direto Bravo Bravo Charlie, conforme a rota, decola da 1-0 da El Leda, com curva direita, transponde 5412 e controle 1208, o Chané 6201. Chané 6201, confirme nível após Leda Motiva. Após Leda Motiva, o 6201. Chané 6201, confirme nível 360, copiado? 360, copiado. Chané 6201, no cotejamento correto, informações do sex-ray, chame pronto. Chamada pronto, a entidade foi 07, desce a 3 mil pés, ajuste no 0 no 3. Salvador, Trip 5219, no ponto de espera. Trip 5219, autorizado a linha e decolar, pista no 0, vento 1-3, 0 graus, com 0-5 nós. Ingresso a linha e decola 5219. Localizador, gol 1971. 971, complete final, chame torre 1-8, decimal 95. 1-8-95, obrigado. Voo 645, sobre restrição nível de voo 340, e chame o centro Recife, 13395, alterno 251. 3395, 2555, obrigado. 251. 251, a secundária. Sim. 2 milhas e meia, frente a Serra. Boa noite, 971, reporta Simbra com trem checado, altímetro no 0, no 3. Gente, o 971 reportará. O Olímpio 07 desce a 2 mil pés, autorizado a final, pista no zero, reposto estabilizado. Para 2 mil, né? Para estabilizado. Fala, Salvador, é o Chané 6201, confere. Chané 6201, não prossiga. Confira a posição do banner, Mike, Oscar, Sandy, Vitor Alfa. Afirmo Motiva, Mike Oscar, Tango Victor, Alfa, após lida. Sete, voo no 971, O vento 120 graus com 05 nós. Tem pouso autorizado, pista no zero. Autorizado, pouso no zero, vou no 971. Zero três, confirmo PLB. Zero três, ciente, 02 a bordo, ajuste no 013, reporte no ponto de espera, hotel. 9, grato, boa noite. Alterando Galeão, 5 horas e 159 a bordo. 20, Oceana 6259, táxi via Índia, no ponto de espera, chame turno no 895, ajuste no 013, bom voo. Ponto de espera, 295, 1013, boa. 3, restrição de altitude, 5219. Ok, livre da restrição, grato, 5219. Lima tem cabeceiro no zero. A Lima tem um no zero, se não é 629. Salvador, muito boa noite, gol 1971. Boa noite, gol 971, táxi via Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette para o portão 01, gol 1971. Loca 03, confirmando, solicito o cruzamento da 1028. Zero três, mantenha a posição, ok? Pista 9 da Oceané, tem livre decolagem, pista no zero, o vento 120 graus com 08 nós. Livre decolagem da 1-0, Oceané 6259. QQ03, autorizado cruzamento da 1028 após Delta. Decola 47, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 208, boa. Alfa, Juliette, contorno pátio, Índia, no ponto de espera, chama a torre no 895, ajuste no 013. 03, Alfa, Juliette, Índia, após 12. Leda. Leda, 6259. Ipo 07. Boa noite, o TAM 317 Galeão. Boa noite, TAM 3197, informação IQ 73, copia. Copia. TAM 3197, Galeão, aprovado nível 360, via peso Luno 0, SMAP, PCT Lúvito, após conforme a rota do plano. Decola da pista no 0, perfil de saída da EL, curva direita, Leda, após direto, Motiva. Transponder 5470, controle Salvador 1208. Pesado Galeão, nível 360, roda do plano de voo, peso Lu 10, SMAP, Lúbito. Pista 10 da EL, curva direita, Leda, Motiva. 5470, transponder 12080, controle. Tá 3197, cotejamento correto, chame pronto. Chama. No solo 50, à direita prossegue táxi na minha escuta, via taxiway Eco, e após ingresso na Alfa, reporte na Delta para o cruzamento da pista no 0. Autorizado a alinhar e decolar da pista no 0, ventuno 00 graus com 05 nós.